Olá, meus queridos amores do meu lindo e maravilhoso Brasil. Estamos chegando para ficarmos juntos em 2 horas de muita emoção, carinho e amor aqui na sua Rádio do Coração. Está no ar o Encontro Central. Hoje é terça-feira, 4 de agosto, para você um início de mês maravilhoso, que o seu amor possa realmente resplandecer, florescer ainda mais neste mês. Vamos juntos com muita alegria, com muita música romântica e com muito amor no ar. Aqui é o Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração. Está começando agora o Encontro Central. Encontro Central. this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I'll belong. From this moment. Coração batendo mais forte.

I was insecure. You built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious friend, with you I'll always have a friend. You're someone whom I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you, life has no canções imortais. Here I am, and within the reach of my hand, she sounds asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high. Os grandes amores sintonizam. Encontro Central, na batida certa do seu coração. Depois do intervalo, tem recados do coração. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central. Os grandes amores se encontram aqui para ouvir e amar. Agora tá na hora dos recadinhos do coração. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho apaixonado da Roberta de Sergipe para o Mário. A vida é minha, mas o coração é seu. O sorriso é meu, mas o motivo é você. Leandro de São Paulo para Daniela. Nosso amor é aquele sentimento forte, único e verdadeiro, que mesmo com o passar do tempo e com a distância que existe entre nós, jamais se desgastará, pois pertencemos um ao outro, juntos em um só coração. Eu te amo. A Teresa de Curitiba para o Rui. Palavras são incapazes de expressar todo o sentimento que tenho por você. Te amo muito. Andressa da Bahia para o Ronaldo. Sabe quando você quer um momento que dure para sempre? Então, é assim quando estou com você. And the turbulent years when I would not wait for no one. In the stop, take a look at myself. See me losing you. Find someone that knows me like you do. Are you leaving me a helpless child when it took so long to say? Fight the devil and the deep blue sea. I'll follow you anywhere. Músicas inesquecíveis. By myself.

estamos apresentando Encontro Central. We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. Where there's room to grow, and yes, we've just begun. Músicas inesquecíveis. A moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. So many dreams that blew away, so many words we didn't say, two people lost in a storm. Thank you. Central, mexendo com as suas emoções. Daqui a pouco tem a nossa tradução. Não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. Alô, Brasil! Alô, Brasil apaixonado! Alô, meus grandes amores! Estamos de volta com mais uma hora do nosso Encontro Central. As mais lindas canções de amor você ouve aqui. Chegando a nossa última hora com grandes clássicos, com grandes nomes da música romântica. Eu sou Fabrício Brandão e fico com vocês com todo o amor do mundo. E agora está na hora da nossa tradução. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Eu escuto o tic-tac do relógio. Estou deitado aqui, o quarto está escuro. Eu me pergunto, onde você está essa noite? Nenhuma resposta no telefone. E a noite passa tão lentamente. Eu espero que ela nunca termine. Sozinha. Até agora eu sempre vivi sozinha. Eu realmente nunca me importei até que eu conheci você. E agora isso me arrepia da espinha. Como encontro você sozinha? Como encontro você sozinha? Você não sabe quanto tempo eu desejei tocar seus lábios e abraçá-la apertado. Você não sabe quanto tempo eu esperei. Eu ia te contar essa noite. Mas o segredo ainda é meu. E meu amor por você ainda é desconhecido. Sozinha. Até agora eu sempre vivi sozinha. Eu realmente nunca me importei até que eu conheci você. E agora isso me arrepia até a espinha. Como encontro você sozinha? Como encontro você sozinha? como encontro você sozinha. Como encontro você sozinha. Sozinha. Sozinha. As canções imortais. Músicas inesquecíveis. Do you know? Do you get what you Estamos apresentando Encontro Central. Listen up, everybody. Tony Billy Boy has been in prison for 25 years. He's only been out for 3 days. The last time you were a free man, the Brooklyn Dodgers were still the Brooklyn Dodgers, and Eisenhower was your president. Laura, Amanda's intrigued with Billy Boy. Billy Boy, ask Amanda for a date. We could go to the Paramount, maybe. There is no more Brooklyn Paramount. It's been taken over by some college. Or the Albee. That's gone, too. You're a regular Rip Van Winkle, huh? What have you been doing with you inside my mind? Your father's playing. I can't believe and it. In my dreams, I've kissed your lips a thousand times. It's been a long time since I've been on a date. I sometimes see you pass outside my door. Hello? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. My arms are open wide. Cause you know just what to say. And you know just what to do. And I want to tell you so much. It's okay. I long to see the sunlight in your head. Hi, Laura. And tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying, too many memories, too many ghosts. It's what I know. This and the can. We could go to Florida, or we could go out west. What are you telling me? When did this? There's something going on in the sculpture class. I think you ought to check it out. I've wanted you to see it so many times, but I finally think it's done. Tell me what you think of it. Oh, it's wonderful. This is how...

dark of night. Those small hours, uncertain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. Here comes the clown, his face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Encontro Central, para ouvir e se apaixonar. Depois do intervalo, tem mais Recados do Coração. Estamos apresentando Encontro Central. Olá, meus queridos namorados, estamos de volta. Esse é o nosso Encontro Central. 2 horas de muito romantismo no ar. E agora chegando, mais Recados do Coração. Encontro Central. Apresenta Declaração de Amor. Diana de Santa Catarina, para o Fabrício. À medida que a gente ama, o coração da gente se apaixona. Mas depois que o amor vai embora, a gente sempre chora. Esse amor é bom, porém, não é perfeito. Tudo vai em dignidade e direito. De Fabiana, do Rio Grande do Sul, para o Anthony. O amor é um sentimento inenarrável que rompe todas as barreiras e limites. Invade pensamentos e impulsiona emoções. Gera paz e euforia. Alimenta sonhos e ilusões. Dá sentido à vida de todos os apaixonados. Estou loucamente apaixonada por você, porque você é o sentido da minha vida. A Rosângela do Ceará para o Jair. Amor, eu te amo cada vez mais e sempre irei amar. É só você que eu quero, é só você que eu amo. Meu amor, sempre, sempre irei te amar. I'm coming back to you just like before. Canções imortais. Stand by me. If the sky Estamos apresentando Encontro Central. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so músicas inesquecíveis. Yeah. Estamos apresentando Encontro Central. Only for one night. Yeah. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Very last night, trying to hold. and that's the way it ought to be. Outro dos grandes amores está aqui no Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Estamos finalizando mais uma edição. Edição desta terça-feira, dia 4 de agosto. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Um beijo forte, muito carinhoso do seu amigo Fabrício Brandão. Desejando amanhã estarmos juntos em mais um emocionante Encontro Central. Até lá!